quartas e domingos, atletismo, basquetebol, curling, futsal, golfe, motociclismo, enfim, tudo no Desporto Antena. Quarta-feira às 20h15 e domingo às 23h, só aqui na Antena Web. Esta semana em História da Cruz... Esquece, pois, os teus receios, mãe. Deus te guarde, mas receio tanto por ti, meu filho. Maxêncio prepara-se para entrar na cidade sedente de glória e poderio. Vou precisar muito das tuas orações, minha mãe. Será possível que Jesus Cristo não poupe a vida àquele que tanto deseja proteger a sua santa doutrina? A tua pergunta é um desafio à vontade de Deus. Mas Deus é misericordioso. Se os teus desígnios forem puros, ajudar-te-á. História da Cruz. Às sextas-feiras, em tempo de teatro, na Antena Web, às 22 horas. A Antena Web traz-lhe nesta quinta-feira um concerto imperdível. Motion Trio da Bulgária, que em Viena, em 2003, levaram aos espectadores um concerto memorável. Veja o que se pode fazer com três acordeões. Motion Trio, esta quinta-feira em live, às 22 horas, na Antena Web. Um concerto imperdível. Não perca a emocionante história de Terra de Ninguém. A Antena Web passa a exibir entre as 13h30 e as 14 horas, de segunda a sexta-feira, uma das radionovelas de maior expressão no Brasil na década de 70. Uma história a não perder. Terra de Ninguém, segunda a sexta-feira, às 13h30, aqui, na sua Antena Web. Às sextas e sábados, na Antena Web, convidamos-lhe a embarcar connosco numa viagem sem fronteiras pelo mundo da música. Sem Fronteiras, um programa do Leandro Amador. Uma viagem que certamente vai querer repetir. Sem Fronteiras, sextas e sábados, às 18 horas. Só aqui, na sua Antena Web. Sunset Music é o momento na Antena Web em que a música tem sabor a pôr do sol. Eu sou a Patrícia Monteiro e estou consigo aqui na Antena Web todas as sextas entre as 19 e as 19h30. Aproveite e relaxe enquanto nos escuta. Sunset Music, todas as sextas às 19h na Antena Web. Abrem-se agora as portas em nome da música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito bem-vindos a mais uma emissão do programa Musicália para o dia de hoje, ou para a noite de hoje, 5 de maio de 2010. Eu sou o Carlos Bonaparte. E esta é a primeira vez que estou no Musicália à quarta-feira, pois é, porque agora o Musicália vai para o ar sempre às 20h30, de terça a sexta-feira, é assim mesmo. E ora bem, como não sei se já leu a página do nosso programa, que pode ser acessada em www.radioantenaweb.info/musicalia.htm, isto tudo em letras minúsculas e sem acentos, ou ainda também pode aceder à nossa página, tanto no menu principal, tem lá um link para programas, e depois nos programas vai descendo, sempre até encontrar Musicalia. Não é dos primeiros, mas também não é dos últimos. Portanto, ainda também não está assim tão para baixo. Portanto, enfim. Vai lá ter então acesso à nossa página. Isto tudo para dizer o quê? Se ainda não viu a nossa página, então eu vou-lhe dizer. Nós, a partir de agora, fazemos assim. À terça-feira, tal como era até aqui, trazemos-lhe músicas cantadas em outras línguas. Húngaro, árabe, alemão, grego, etc. À quarta-feira vamos trazer-lhe sempre um especial sobre um artista. E este especial pode incluir falarmos um bocadinho sobre o artista, trazermos umas quantas musiquinhas sobre ele e, em última análise, até, quem sabe, trazermos algumas entrevistas sempre feitas por nós. Ora bem, não é isso que vai acontecer hoje, mas pronto, poderá acontecer numa situação futura, numa oportunidade futura, mas dizia eu, pronto, a quarta-feira vamos sempre falar um bocadinho de um artista, à quinta-feira vamos sempre tentar abordar, aliás, vamos trazer músicas de artistas, portanto, músicas que até nem são assim muito conhecidas, de artistas, porém, muito conhecidos. Músicas que andam por aí escondidas nos CDs da Beyoncé, Britney Spears, dos Roxette, dos U2, etc. Ou seja, todas essas bandas e cantores que são conhecidíssimos, mas que têm singles, aliás, músicas que estão escondidas nestes trabalhos. Isto porque eu acho que é importante valorizarmos todo o trabalho do artista. E como um CD de 15 músicas, não são apenas duas ou três, eu vou trazer aqui uma diversidade significativa, espero eu, de músicas que não são conhecidas, mas que até são interessantes. Mas pronto, e à sexta-feira, como é aquele dia assim mais para começar o fim de semana, vamos trazer sempre hits dos anos 90, mais relacionados até com música de dança, também, enfim, mas não necessariamente, mas sobretudo pelos hits de música de dança da década de 1990. Mas hoje é quarta-feira e então nós vamos trazer aqui à antena um pequeno especial, digamos assim. Estou a falar dos Roxette, Persiela e Mary Frederiksen. Aliás, Frederiksen, assim é que está correto. Mary Frederiksen e ela juntaram-se no ano de 1986 e formaram uma das duplas de maior sucesso de Halmstad, aliás, da Suécia. Eles nasceram, juntaram-se em Halmstad, que é uma das cidades suecas, mas com certeza que foram a dupla de maior sucesso de Halmstad, isso não tenho dúvida. Eles já faziam parte de bandas, ele numa banda mais bem sucedida do que ela, mas pronto, quem sabe um dia também traremos aqui música sueca, ou seja, as músicas desses artistas, dessas bandas, aliás. E também há uma coisa que eu gostaria de muito lhe trazer, hoje não vai ser possível, mas hei de lhe trazer um dia, músicas de Mary Frederiksen, que ainda continua a cantar também, tal como ela, continuam os dois a cantar a solo e juntos, ou seja, como o Roxette, mas também separados eles continuam a cantar. Ora bem, mas dos Roxette chega de conversa, aliás, depois chega de conversa, passamos à música. Ora, um dos temas que mais marcou a carreira desta dupla chama-se Vulnerable. É um tema que eu por acaso gosto bastante e que fez muito sucesso na década de 90. Eles, enfim, são mais assim para a balada e para o rock, ou melhor, para o pop e para o rock. Tiveram de facto grandes hits de música, como é que vamos. Ou, aliás, grandes hits musicais, como é aquela música que vamos ouvir a seguir. Ora, vamos, portanto, depois de Vulnerable, vamos ouvir Listen to Your Heart, uma das músicas mais conhecidas deste duo da Suécia, deste duo de Halmstad. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Musicalia. Look, I see her smile, her absent-minded eyes, and she has kept me wondering for so long how this thing could go wrong. It seems to me that we are both the same, playing the same game. But as darkness falls, this true love falls apart into a riddle of her heart. She's so vulnerable, like China in my hands. She's so vulnerable, and I don't understand. I could never hurt the one I love. She's all I got, but she's so vulnerable. Oh, so vulnerable. Days like these, no one should be alone.

Mais música na Antena Web. Então com três musiquinhas deste grupo que fez, deste duo, aliás, que fez muito, muito, muito sucesso. Conheceu a música anterior, chama-se Soul Deep, e foi um dos primeiros sucessos desta dupla sueca. Outro dos grandes sucessos foi interpretado por Periela, o tema chama-se Dangerous, e depois vamos ouvir mais um, interpretado pelo vocalista, ou seja, Mary Fredriksson. O tema chama-se Spending My Time. Conhece este tema? Pois é, é bem dos mais badalados e mais conhecidos desta dupla sueca, que ainda hoje, atenção, ainda hoje está no ativo. É verdade que já há algum tempo que não lançam discos. Os últimos que têm lançado são um contributo, na minha opinião, um contributo histórico para a música. Isto porque eles lançaram uma série de demos que eles foram fazendo, e eu vou trazer um daqui a bocadinho, e também vou ver se lhe consigo trazer aqui umas coisinhas raras que acabaram de chegar aqui à Antena Web. acabaram, enfim, a gravação está a ser feita agora que são praticamente 8 minutos e um quarto, passa até um pouco, portanto chegaram às 8 minutos e um quarto, se quisermos assim, chegaram às 8 minutos e um quarto aqui em Antena Web, então vamos passá-las, vamos tentar passar uma gravaçãozinha, uma demo de Pierre, Per e Ela. Mas para já, são estas duas músicas que nos vão acompanhar nos próximos minutos. Hoje estamos a falar, estamos a conhecer um bocadinho melhor esta dupla de artistas. Eu chamo-me dupla de artistas porque antes de se juntarem, quer Fredriksen, quer ela, já eram artistas noutras bandas, já cantavam noutras bandas. Fredriksen, eu tenho aqui alguns álbuns dela, estarão aqui a chegar em breve e serão 18, se tudo correr bem. Aliás, serão 11. De ela é que não tenho assim grande informação, mas tenho aqui, como disse, umas demos que vou tentar passar, então, pelo menos uma daqui um bocadinho. Para já, são então estas duas músicas. Primeiro na voz de ela, Dangerous, depois na voz de Fredriksen, Spending My Time. Web.

Eu prometo tentar falar de Fredriksen e trazer aqui alguns dos trabalhos que ela gravou juntamente com o grupo do qual fazia parte. São músicas cantadas em sueco, é um facto, mas vamos trazer então aqui, vamos tentar pelo menos trazer algumas músicas desse grupo para que conheçamos um pouco melhor de onde é que veio uma das vozes mais carismáticas da música, do panorama internacional da música das décadas de 80 e 90. Tendo a continuação de Uma Ótima Noite, chamo a atenção para o seguinte: daqui a alguns instantes estará no ar mais uma estreia aqui na Antena Web. É a fantástica Joana Santos, que estará então aqui na rádio a partir dos próximos minutos e irá fazer companhia até à meia-noite. O programa chama-se Noite Entre Todos. Tenha a continuação então de Uma Ótima Noite. Fique já a seguir com Joana Santos. É a estreia de mais uma voz aqui na Antena Web. Até amanhã.